porta de subida tá na Delta. Delivery, a linha mantém aguardando em pista livre. A linha mantém, 4 de subida. E aí, colega? Ô, bebê, o que é isso? Tamo aí, precisaram? Solas 39, 12 ano 19. 19, aliado da 17, pronto, Oscar Serra Mike. Gente, aguarde aí para iniciar a decolagem, Oscar Serra Mike. Aguardo. Flip 5486, livre decolagem, 150 graus 089. Iniciado, 5486. Neto? Corrigindo, TAN 3621, chame Recife 1288, alterno 3325. Recife 486, decolada às 40, esquerda, perfil da Momo, controle 1935, Momo. É, 5486. Aqui, mantém escuta um minuto. Doutor Azul 4106, ciente da informação última. Ativa. Azul 4106, chegada a Mari, desse mantém ao 050. 50 na Mari 4106, Azul, obrigado. Doutor Salvador, é o 35486. Após esquerda, perfil da PUCA, Oscar Serra Mike. Perfil PUCA. Tá. Momo, vigilância radar. Atendendo no 60 na Momo, 5486. Amplizou o localizador, TAN 3196. E 2 milhas para o externo, complete final ILS sem um glide, turno 1 no 86. Primeiro na mulher. 96. Mike decolado às 4-2, chamar ao controle em 199-35, mão voo. Obrigado, bom dia, amigo. Salvador, bom dia, Oscar Serra Mike, devolou na sua escuta. Mike, Eco Delta, altinho 2016, 29 graus de temperatura, parte 4, prossiga. Estou vendo, estão virando à esquerda, cruzando meu pé na PUCA. Salvador, bom dia, TAN 3196. 3196, bom dia, o vento 160 graus, 08 nós, cabeceira deslocada no 1.200 metros, livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, cabeceira deslocada, sente TAN 3196. Setor sudoeste afastando-se quantas milhas, o Mike Eco Delta? Gente, no corredor já 7 milhas. É papá papá ou papá Romeu? É, Decola a curva direita, axé, 500 pés, 7 milhas, 0125, 1935. É o controle 18, meia torre. Mike Eco Delta. No livre acionamento, chame pro táxi ainda nessa frequência. Papá, papá, Mike Eco Delta. Pastor 04, desse mantenha o 040. Ajuste 4106, desça para 2000 pés, ajuste 1096, informe o localizador. 1096, 2000 pés, muito obrigado. 4106 da Azul. Sua esquerda, portão 5. Esquerda. Solas 46, 121, décimo 9 liberado. 219, 3196. Solo Salvador, bom dia, tá 3196, livrando na Golf. 3196, Golf, Alfa, última esquerda na Índia para o portão 01. Atualizado, táxi, Golf, Alfa, última esquerda na Índia para o 01, 3196. Bom dia, gol no 765, frente daquilo, cruza 140 para 190. 65, chegada a Aman, desse mantém ao 050, vigilante. Na Aman, descer para 050, vigilante, chegou no 765. Autorizado o procedimento ILS X-Ray sem LED. Do azul 4106. 4106. Completamente visual 4106 da Azul, agora 3 milhas do estero, pode chamar a torre, senhor? confirmo, chame torre 1186, complete final LS. Obrigado, 4106 da Azul. Ah, bom final de semana pro senhor, bom domingo. Graças igualmente, bom povo. Graças. Torre Salvador Azul 4106, transfere. 4106 da Azul, sente do tráfego, continua aproximação, aguarde a utilização do posto. Obrigado, senhor. 4106 na sua escuta. IF, em 12685, alterna 12545. 2685, 2545. 4586. Livre pouso, pista 190, 1096, por gentileza, qual é o tamanho da pista disponível? Disponível 1805. Obrigado, senhor. 1805, sim, gente. Recife 390, mantém escuta, aguarde de copo. 390, mas escuta, aguardando. Solo Salvador. É. Bom dia, Azul 4106, Librão. Ajuste 1-0 no meia. 2.500 com 1.016. abandono 76. Para o localizador, curva à esquerda na PRO 140, informe estabilizado. 140, informe estabilizado. 140. Tem minha torre para táxi, Mike Eco Delta. Chame a torre para o táxi, Mike Eco Delta, 118.6. Eco Delta, chame para ingresso, pista 17. Afirmativo, via Juliette. 4106 vai via Juliette? Via Juliette, afirmativo. Grato. Cola no 7170 graus 08 nós, Mike Eco Delta. Autorizado final Renata, aguarde transferência de comunicações, zona 765. Autorizado final Renata, aguarde transferência, zona 765. Pastor 04, complete final ILS, sem um glide, torre 186. 786, pastor 04, nacional. 765, chame torre 186, complete final Renata. Torre 1186, zona 765, final Renata. Leve 2304, continua a aproximação, pistão no zero, vento 1.70 graus, 1.0 nós, ajuste 1.0 no meio, 1.016, rabiceira deslocada 1.200 metros, força aérea 2304. 2304, para ajustado 1.016, do primeiro terço, vamos perdidão. Leve 2304, forma sua transmissão, está com alto nível de ruído, eu não consegui entender nada da última transmissão. Pastor 04, está ajustado 1.016 e ciente da informação da pista da cabeceira deslocada. Ciente, agora a transmissão bem melhor. Torre Salvador Golo 765, está 2 milhas de Serra Zeta 366. Número 2, continua a aproximação, aguarde informação da pista livre. Cabeceira deslocada no 1.200 metros, Golo no 765. Ciente, aguarde, Golo no 765. Transponta. E 19:35 libera. Chame quando pronto. Vamos lá. Decolada 5-9, controle 1-9, decimal 3-5, Mongol. Controle 19.35 Eco Delta. Série 2304, livre pouso 10, capseira deslocada, vento 170 graus, 089. Pastor 04, livre pouso. Controle ao papapá, Mike, Eco Delta. 19.35, Mike, Eco Delta. Controle ao papapá, Mike, Eco Delta. O Delta, direto Manati, na escuta. É, o Delta vai fazer sobrevoo aqui na setor sudeste, sudoeste, corredor Axé, a passar 7 milhas só, no máximo. Gente, chame para o regresso, Mike, Eco Delta. Chame para o regresso, Eco Delta. Gente, 765, continua a aproximação, aguarda pista livre, vento 140 graus, 089. Gente, aguarda pista livre, gol no 765. 2304, solo 01, 121, decimal 9, ao liberar. 1219 na... Euro 96. Camará 118.6, Eco Delta. Visual com tráfego da Gol na final 737. Estou parando o final com tráfego da Gol. 304 já liberou a pista? Uhum. 765 livre pouso, pista 10, cabeceira deslocada, 140 graus, 109. Autorizando pouso, pista 10, quando 765, cabeceira deslocada. Gente, a retaguarda do tráfego executa o circuito pela direita da 17, informe girando base. Mike, Eco Delta. Dos 304, chame na Delta para cruzar a pista 1028. Chamada na Delta para cruzamento de pista 304. Ok, prossiga direto rotatória e aguarde transferência de comunicações. Ah, para prosseguir direto rotatória, aguardando transferência, por favor. Pastor 04 está autorizado o cruzamento até o pátio militar. Pastor 04, 404, autorizado cruzamento de Paris. 765, solo 04, 121, décimo 9. 219, igual no 765. Pouso no 7, no 40 graus, 109, Mike Echo Delta. Bruno, Golfo, Alfa, bom dia. Bruno, Golfo. 765, bom dia, táxi Alfa, chame antes da táxi Juliette. Pela Alfa, chama antes da Juliette, agora no 765. De avisar o Corado. Final da 17, Alfa November Fox. Do 260, autorização do Recife. Qual o dispositério? De novo? É, foi mal. Colagem, Mike Echo Delta. Ah, estacionário em frequência até a próxima decolagem. Tipo de equipamento, pessoas a bordo. Tem que a Parima está acionada algum transponder, confirme. Ok, manter-se condições visuais, ajuste 1016, ainda sem contato radar com seu tráfego, informe 10 milhas de Salvador.